os meus pecados, toda maldição, minhas transgressões estavam sobre ele. Ninguém mais poderia me amar com tanto amor. Desceu para subir em uma cruz em meu favor. Mas ele o fez, Cordeiro se fez, sacrificou-se no altar, tomando o meu lugar. Por mim sofreu, por mim morreu, o rumo da história mudou. O sangue inocente do Filho de Deus, com tal amor, ele me foi sarado, fui acolhido. Com tal amor, ele me amou, e eu fui salvo, fui resgatado por Cristo pecados, toda maldição, minhas transgressões estavam sobre ele. Ninguém mais poderia me amar com tanto amor. Desceu para subir em uma cruz em meu favor. Mas ele o fez, Cordeiro se fez, sacrificou-se no altar, tomando o meu lugar. Por mim sofreu, por mim morreu, o rumo da história mudou. O sangue inocente do Filho de Deus, com tal amor, ele me amou, e foi sarado, fui acolhido. Com tal amor, ele me amou, e eu fui salvo, fui resgatado por Cristo Jesus. Com tal amor, ele me amou e foi sarado.